Bem-aventurados são os que andam nos caminhos retos do Senhor. Guardam os seus testemunhos e buscam com todo o coração. Não praticam a iniquidade, em seus caminhos vão caminhar. Senhor, dirige os meus passos para que eu possa te louvar. Oh Senhor, ensina-me a tua lei, vivifica-me na tua verdade. A tua palavra é minha luz, em ti eu encontro a liberdade. Oh Senhor, ensina-me a tua lei, vivifica-me na tua verdade. A tua palavra é minha luz, em ti eu encontro a liberdade. A minha alma anseia por ti, em tua justiça eu vou me apegar. Escondi a tua palavra para que eu não venha pecar. Tu és o meu refúgio e escudo, em ti eu confio, não vou temer. Sustenta-me com tua bondade, ensina-me a te conhecer. Oh Senhor, ensina-me a tua lei, vivifica-me na tua verdade. A tua palavra é minha luz, em ti eu encontro a liberdade. Oh Senhor, ensina-me a tua lei, vivifica-me na tua verdade. A tua palavra é minha luz, em ti eu encontro a liberdade. Clamei de todo o meu coração, escuta-me Senhor, e vem me socorrer. Em meio à dor, eu espero em ti. Teus testemunhos permanecem em mim. Oh Senhor, ensina-me a tua lei, vivifica-me na tua verdade.